já passou da hora. No barco não existe peixe. Tu dizes, ó meu Deus, e agora? Não dá mais pra lançar a rede. Fizemos isso o dia inteiro, até nossas experiências falharam nas tentativas. Tu segues pra findar a pesca e ancorar o barco. À beira da praia se ouve uma voz, trazida ao vento, um som sem igual, que fala contigo com voz de amigo e mostra que nem tudo está perdido. Agora a rede sobre o mar é a ordem que Jesus mandou. Não temas, não duvides, não se turbe, se anime. Foi ele quem te ordenou. Vai em teus vizinhos, pega vaso, pega cestos, porque vai ser linda pesca. Porque Jesus chegou, Jesus chegou. E vai ser grande a pesca. Ele mandou, agora é diferente, não é mais a gente. Sua palavra, porque Jesus mandou, ele mandou trazer todos os enfermos que hoje tem cura. Porque Jesus chegou, ele mandou, e eu ordeno agora, doença vai embora, saia nesta hora. Porque Jesus chegou, ele mandou todos que estão aqui. Forte amigo, e mostra que nem tudo está perdido. Lança agora a rede sobre o mar, é a ordem que Jesus mandou. Não temas, não duvides, não se turbe, se anime. Foi ele quem te ordenou. Vai em teus vizinhos, pega vaso, pega cestos, porque vai ser linda festa. Porque Jesus chegou, Jesus chegou. E vai ser grande a pesca. Ele mandou, agora é diferente, não é mais a gente, é na sua palavra. Porque Jesus chegou, ele mandou trazer todos os enfermos que hoje tem cura. Porque Jesus chegou, ele mandou, e eu ordeno agora, doença vai embora. Abençoar teu casamento, Jesus chegou para acalmar o forte vento. Jesus chegou para abençoar tua família. Jesus chegou para abrir as portas em tua vida. Jesus chegou para cumprir suas promessas. Jesus chegou, tua vitória agora é certa. Jesus chegou para destruir.